Gente, Pai do Senhor, aqui é o Paulo Neto e hoje eu vim aqui através desse vídeo para adorar a Deus com a canção Deixar a Lágrima Rolar. E eu quero desde já pedir para que você deixe seu like, comente o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal. Não se, pelo amor de Deus, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho bonito, coisa linda de Deus. Se inscreve aqui no canal. Vambora, vamos bater 240 mil e vambora pra cima. Tamo junto, escuta e seja abençoado. Amém. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever, fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe, Deus, é hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me sufocar a adoração que é só pra ti. Mas ninguém, eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Hoje a noite foi fria, o vento tentou me ferir, a dor mais forte do que eu, tento calar a minha voz, tento roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti. Deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar dararara. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar.